voz, Senhor, falas ao meu coração. Não temerei os sinais, pois só em ti há salvação. Os povos se atemorizam, em ídolos vão se apoiar. Mas eu sei que tu és grande, teu nome é o meu lugar. Ninguém é como tu, ó Rei, teu poder não tem igual. Tu és a verdade, Senhor, teu amor é tão real. Sobre a terra e os céus, teu domínio é eterno. Em ti confiarei, meu Deus, meu refúgio eterno. Sabedoria e amor, a tua voz traz vida, teu brilho é resplendor. Os ídolos são vaidade, sem poder, sem valor. Eu me rendo a ti, Senhor, em ti encontro calor. Ti, Senhor, eu clamo, pois só tu és a verdade. Em teus braços eu descanso, na tua fidelidade. Ninguém é como tu, ó Rei, teu poder não tem igual. Tu és a verdade, Senhor. Português e worship, Matusky, guitarra, piano. Sete entidades, BT.